pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Eleanor Roosevelt. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira. Estamos aqui para elevar a sua manhã com um espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Sou Joyce Possamay Busanello e, como de costume, estamos com as melhores especialistas em diversas áreas. Então, tem alguma dúvida, sugestão, quer mandar beijinho? Participe! Para isso, relembre os nossos contatos. WhatsApp 45-8828-2828, fanpage Transamérica Foz e o nosso telefone 45-3028-2828. Hoje nosso encontro está show e o bate-papo ao vivo é com a queridíssima doutora Laura Lúcia Martins. Ela é médica na área de ginecologia e obstetrícia. Atua em seu consultório particular, localizado na Avenida Brasil. Tem seu site profissional www.lauralucia.com.br. É colunista da revista Diva, criadora da campanha de saúde hashtag Saia com Saia, que incentiva o uso de saias, vestidos e o resgate da saúde ginecológica. Ouvintes, a saúde da mulher é super importante, por isso fique atenta, porque hoje falaremos sobre os motivos que você, mulher transamérica, deve procurar anualmente um ginecologista. Bom dia, doutora! Oi, Joyce, bom dia! Obrigada por esse bom dia tão generoso, essas informações generosas sobre mim. E um bom dia também para todas as ouvintes e para os ouvintes homens também. Homem também deve ouvir o programa, porque homem também se gosta de suas mulheres, de suas esposas, de suas filhas, mães. Estamos aí. Isso mesmo. Então, quer participar conosco? Quer participar desse bate-papo? Não fica de fora. Interaja conosco. Mas antes do nosso papo, vamos de música? A nossa cantora do dia, ouvintes, é então uma sugestão da doutora Laura. Então vamos conhecer um pouquinho mais da vida e construção da cantora Rihanna. Mulheres Transamérica. Cantora do dia. Robin Rihanna Fenty, conhecida simplesmente por Rihanna, é nossa cantora do dia. Ela nasceu em fevereiro de 1988 em uma ilha caribenha de Barbados, em St. Michael, e começou a cantar aos 9 anos. Aos 15 foi apresentada ao seu futuro produtor musical, Ivan Rogers, porém foi Jay-Z, que mais tarde foi o responsável pela sua grande oportunidade na indústria da música ao lançar seu primeiro CD, Music of the Sun, com o sucesso Pound Replay. Além de cantora, Rihanna é atriz, modelo, compositora e uma celebridade envolvida com solidariedade. Participa de vários eventos e é fundadora de uma instituição que tem por objetivo proteger e ajudar crianças com doenças terminais. A cantora conquistou o mundo com o disco A Girl Like Me e os sucessos S.O.S. e Unfaithful. Seu disco posterior é Good Girl Gone Bad, de 2007, onde o primeiro single do álbum, Umbrella, virou o maior sucesso da carreira da cantora, chegando à liderança das paradas dos Estados Unidos, Reino Unido e conquistando importantes prêmios como o MTV Video Music Awards. Mulheres Transamérica. Work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work. You see me. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are the reason. You took my heart, all my keys, and my vision. You took my heart, I'm a sleeve, a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work. To me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. There's something about that work, work, work, work, work, work. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. When you walk out, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Before the table turn, turn, turn, turn, turn, turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. If I get another chance to, I will never, no, never neglect you. Against you, I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why, it's in me. I feel why, you see me do my da da da da da. Something about that why, when you walk out, la la la la la. When the car from my ta ta ta ta. Get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me off, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's in me, I feel work, work, work, work, work. You see me done with that, that, that. Mulheres Transamérica. Mulher Entrevista. Muito bem, ouvimos Work Rihanna. Então vamos conversar com a doutora Laura. Doutora, estamos colocando, né, como ponto de partida para a nossa conversa que existem vários motivos para que as nossas ouvintes procurem um atendimento ginecológico anualmente. Um artigo escrito pela doutora, que está lá na sua página, as ouvintes podem procurar, lá tem várias outras dicas, outras sugestões, sinaliza 10 motivos. Dentre esses 10 motivos, cite 3 para nós, assim, talvez os mais importantes, o que, que você pensa deles. Legal, Joyce. Dentre esses 10 motivos, os 3 já iniciais de cara, já vou falar que o ginecologista previne 3 tipos de câncer muito importantes na mulher. Antes de falar desses 3 tipos de câncer, eu quero explicar para vocês que o ginecologista é um dos maiores agentes de medicina preventiva. Sabe por quê? Porque a mulher não precisa estar doente para procurá-lo. Verdade. Então, o ginecologista e o pediatra são grandes agentes de medicina preventiva. Nós ganhamos a medalha de ouro, nós dois, né? Quando você tem um problema de estômago, aí sim você procura um gastro. Quando você tem uma alergia, aí sim você procura um imunologista. Quando você tem uma dor nas costas, aí sim você procura um ortopedista. Mas o ginecologista não. Você procura mesmo se você não sente nada. E é esse momento que a gente aproveita para analisar a mulher como um todo. Eu falo que a mulher é uma unidade biopsico-espiritual indivisível. Então, eu gosto de citar uma historinha que diz o seguinte. Uma pessoa estava caminhando e enfiou um espinho no pé. Esse espinho calcificou e o organismo encapsulou aquilo ali e resolveu. ele ficou com aquele espinho no pé. Com o tempo, isso foi inflamando, foi dando pus, foi dando infecção. E essa infecção começou a dar febre, começou a dar pus. E essa febre começou a aumentar as células de defesa no sangue, que foi para o rim, que começou a lesar o rim, que começou a dar problema neurológico, que o coração começou a bater mais rápido. Então, ele começou, por causa de um espinho no pé, a ter problemas no corpo inteiro. Então, você está com problema no coração? Vai no cardiologista. Você está com problema no pulmão? Vai no pneumologista. E não era, era apenas um espinho no pé. Então, para ilustrar que o ginecologista, ele pega a mulher como um todo, ele dá uma avaliada como um todo, e vai lá e tira o espinho no pé, resolveu um monte de outras coisas. Então, os três que você me perguntou, eu vou colocar a primeira, a prevenção do câncer de colo de útero, só o ginecologista faz, claro, nos postinhos também. A necessidade de colher o Papa Nicolau ou preventivo, é a mesma coisa, são sinônimos. Papa Nicolau é o nome do médico maravilhoso que descobriu esse exame para nós. Mas a necessidade de colher anualmente. A prevenção do câncer de mama e a prevenção também do câncer de intestino. A gente já aproveita, colhendo a história da mulher, se ela tem fatores de risco ao câncer de intestino, e começamos a pesquisar também, geralmente a partir dos 40 anos, esses três tipos de câncer. Aliás, mais do intestino, né? O câncer de colo de útero a partir dos 20 anos. Nossa, que legal! Então, para a gente poder ter bem claro, explica para a gente por que é importante que a consulta seja anual e não a cada 2 anos ou uma vez aqui, outra vez ali. Isso é muito importante. Eu brinco com as minhas pacientes quando elas demoram muito. Falo, se eu desmaiar, você me ressuscita? Faz 3 anos que você não vem? Faz 5 anos que você não vem? Como assim, né? Não, doutora. É que foi a formatura do meu filho, nasceu meu neto, eu viajei para não sei o quê. Tá, e o que que tem? E o que que tem? Porque o filho formou, foi casamento da minha sobrinha. Então, gente, desculpas não faltam. Eu sei de todas. Eu escuto todas. Então, eu sou assim, tenho um caderninho de desculpas. Nenhuma até hoje foi suficiente para que a mulher deixe de colher o exame anualmente. Por que anualmente? Vamos falar do câncer de colo de útero, que é bastante incidente, que só o ginecologista cuida, que ele é causado por um vírus chamado HPV, que 75% da população sexualmente ativa tem. Então, o HPV, quando presente no colo de útero, pode causar o câncer de colo de útero, não significa que ele vai causar. Mas ele leva de 1 a 5 anos. Por isso, se a gente coloca os intervalos dos exames anual, pronto, eu não vou deixar aquilo acontecer. E eu tenho 100% de chance de cura quando detectado nos graus iniciais. Por isso, anual. Viu, ouvintes? Então, fiquem bem atentas, porque isso é ter um cuidado com o seu corpo, um cuidado com a sua saúde. Não seja imprudente com você mesma. Seguindo o nosso programa, quero mandar um beijinho para a Joese, ela está nos escutando, nos acompanhando todos os sábados. Então, essa música, We Found Love, vai em oferecimento à minha queridíssima amiga Joésia. Mulheres Transamérica. Still waiting on a feeling I just can't deny. essa música. Gente, eu tô muito gripada. Esse clima tá terrível, tem um monte de gente doente, tem um monte de gente que precisa procurar ajuda. Então, ó, procura ajuda, viu? Mas voltando à questão ginecológica, que não esqueçam que antes de escutarmos We Found Love, a gente tava falando da necessidade de procurar ginecologia. Então, vamos lá, doutor, o que que acontece numa consulta? O que o ginecologista aborda? O que acontece numa consulta para que a paciente saiba que ela está completa? Né? O que acontece? Ai, ótima pergunta, Joyce. Como é realmente uma consulta ginecológica completa? Primeiro, a gente vai colher toda a história dessa paciente. A queixa principal, qual o motivo que ela foi, se foi somente uma rotina ou se ela tem alguma dor, algum problema físico, ok? Uhum. Depois, a gente passa para o exame físico. O geral, a gente vai olhar a mulher como um todo, palpação, vai medir a pressão, vai palpar a tireoide, palpamos mama e passamos para o exame específico, que é o exame dos genitais externos, os genitais internos e todo o componente da região íntima, ok? Depois disso, a gente vai associar o que encontramos na história com o que encontramos no exame físico e com a idade. A idade para o ginecologista é muito importante. A gente classifica mais ou menos as faixas etárias assim: infância, até os 19 anos, dos 19 aos 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 e depois dos 50. Cada faixa dessas, a gente tem um tipo de rotina ginecológica diferente. Então, uma paciente de 25 anos, eu não vou pensar em tantos problemas quanto eu penso numa paciente de 60. Sim. Ok? Uhum. Então, juntando a idade, o que eu encontrei na história, todas as queixas que eu investiguei e tudo que eu examinei, eu elaboro os exames complementares. Então, os médicos não gostam muito quando os pacientes... Doutora, deixa os exames prontos aí para mim, para eu pegar e depois eu levo. Ai, ai, ai, ai, ai. E se ela tem uma secreção no mamilo? Eu vou acrescentar alguma coisa. E se ela tem uma lesão, uma feridinha? Eu vou acrescentar outra. Então, é importante demais fazer a consulta, a conversa, examinar primeiro. O exame, gente, já é chamado exame complementar. Porque só com a consulta e com a história a gente já consegue resolver bastante coisas. Então, a consulta ginecológica completa é isso. E a gente vai investigar o desejo de engravidar ou não, o desejo de um método contraceptivo, se aquele método que ela está tomando é legal para ela, como está a pele, como está o desejo sexual, como está a distribuição de pelos, a oleosidade, queda de cabelo. A gente também fala muito exaustivamente sobre a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Muito importante, Joyce. Uhum. Só um dado bem rapidamente, se uma mulher teve mais de um parceiro nos últimos 6 meses, ela já precisa passar por toda a investigação das doenças sexualmente transmissíveis. A gente também fala um pouquinho, aborda bastante sobre as doenças ginecológicas vaginais e vulvares. Aí entra bastante o assunto da campanha, eu abordo bastante a campanha Saia com Saia. Falamos sobre depilação, se está certo ou não, vida sexual. E aquilo que eu falei lá na pergunta anterior, a mulher é uma unidade biopsico-espiritual indivisível. Então, às vezes, ela está com uma dorzinha, uma coisinha que vem lá de uma mágoa que ela está passando, ou por um problema no trabalho, ou um problema familiar, pessoal, né? Então, afeta, incrível. Dica de hoje, faça o que você gosta, não faça só o que você tem que fazer, gente. Isso é importante. O nossa mente precisa de um momentinho de prazer todo dia. Então, se você gosta de pintar, pinte. Se você gosta de fazer atividade física, faça. Se você gosta de cantar, cante. Se você gosta de dançar, dance. Porque isso vai fazer muita diferença na sua saúde como um todo. Uau! Então, ouvintes, muitas dicas relevantes. Os médicos, eles são preparados para lidar com o momento que você chega. Então, questões de timidez, vergonha, isso não é um impedimento para você procurar esse tipo de acompanhamento. Mas, então, para a gente poder ir para o nosso intervalo, vamos escutar Umbrella. Mulheres Transamérica. Be worlds apart, maybe in ouvintes do Mulheres Transamérica, então antes de voltarmos às dicas de saúde com a ginecologista doutora Laura Lúcia, quero lembrá-las de que sua participação em nosso programa é sempre importante. Então mande para nós suas dúvidas, sugestões ou recadinhos que queiram enviar pelas ondas desta rádio. Estou te esperando. Vão lá nossos contatos. WhatsApp 45-8828-2828, fanpage Transamérica Foz e o telefone 45-3028-2828. Hoje no quadro Grandes Mulheres da História, falaremos sobre Rita Lobato Velho Lopes, uma das primeiras médicas do Brasil. Vamos ouvir sobre sua história? Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. Rita Lobato Velho Lopes nasceu em junho de 1866 e frequentou o curso secundário em Pelotas, Rio Grande do Sul. Desde cedo, demonstrou vocação para a medicina. Mas, apesar de um decreto imperial de 1879 autorizar as mulheres a frequentar os cursos das faculdades e obter um título acadêmico, os preconceitos da época que relegavam as mulheres a uma função doméstica falavam mais forte. Rita matriculou-se inicialmente na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, transferindo-se depois para a Faculdade de Medicina de Salvador, na Bahia. Determinada em obter o título de médica, venceu a hostilidade inicial dos colegas e professores, conquistando aos poucos sua simpatia, até receber do corpo docente da tradicional faculdade baiana as maiores considerações. Em 1887, tornou-se a primeira mulher brasileira e a segunda latino-americana a obter diploma de médica, após defender tese sobre a operação cesariana. Após a formatura, retornou ao Rio Grande do Sul, onde casou com Antônio Maria Amaro Freitas, com quem teve uma única filha, Isis. Clinicou em Porto Alegre durante algum tempo, tendo como especialidade obstetrícia e pediatria, mas acabou por se radicar em Rio Parque, no Rio Grande do Sul, onde exerceu a profissão de 1910 a 1925. Ali também passou o restante de sua vida, falecendo aos 87 anos de idade. Mulheres Transamérica. You can't start a fire. You can't start a fire. tonight. If you don't dance, make sure you got the rhythm. Make sure that your heartbeat beats with the rhythm. I wanna dance, dance in the middle of the night. And see the night skies in the mirror of your eyes. If you don't dance, make sure you got the rhythm. Make sure that your heartbeat beats with the rhythm. The night time is a right time. In the dark. Ouvimos Dancing in the Dark, mas antes, né? Os bastidores estão muito bons, daí teve um tropeço nosso aí, daí o meu nariz fã, então estamos bem hoje. Doutora, a senhora então estava nos explicando antes o que acontece em uma consulta, né? E nos disse também que alguns exames são solicitados para poder fazer todo esse acompanhamento, vendo a pessoa como um todo. Você pode explicar melhor para a gente, então, quais são esses exames, qual é a função deles, né? Você até citou aí o Papa Nicolau como um exame muito importante. O que dá para falar desses exames? Legal, Joyce. Os exames que fazem parte da rotina ginecológica, além do Papa Nicolau, importantíssimo, como você já citou, são os ultrassons. Ultrassom de tireoide, ultrassom de mama, ultrassom de abdômen total e ultrassom transvaginal. Cada um tem também a sua importância, avaliando a mulher também como um todo. A necessidade de cada um vai pela idade, como já falei, e pela história clínica. Então, não são todas que precisarão fazer ultrassom de tireoide, por exemplo, nem abdômen total. Geralmente, o abdômen total a gente inclui para todas as pacientes acima de 40 anos. Além desses, a mamografia. Mamografia, quando associada ao ultrassom, é importantíssima para a mulher. A mamografia vê coisas que o ultrassom não vê e o ultrassom mamário vê coisas que a mamografia não vê. Olha. Então, ambos se complementam. Geralmente, um protocolo mais ou menos é assim. A partir dos 30 anos, começamos a fazer somente o ultrassom. A partir dos 40, ultrassom mais mamografia. Quando existe história de risco de câncer de mama no histórico dela, ou alguém na família, paciente tabagista, poucos filhos, etc., a gente já pode pedir a mamografia a partir dos 35, tá? Mas lembrando que nunca é uma receita de bolo. A gente individualiza cada mulher. Às vezes, vamos palpar uma paciente de 28, uma paciente de 25 tem um nódulo, a gente pede, ok? Além desses exames, a gente faz os exames laboratoriais, investigamos hormônios, toda a bioquímica do sangue, vitaminas, as doenças sexualmente transmissíveis, e o ginecologista é responsável pela vacinação da mulher. Quem que cuida da vacinação da mulher? Ninguém. Olha. O pediatra cuida muito bem a vacinação das crianças. Verdade. E depois fica tudo esquecido, né? Fica então, mesmo. As vacinas não são eternas. As vacinas têm uma data de validade. A maior parte em torno de 10 anos. Então, a gente vai sempre investigar se as vacinas estão em dia também. Isso através do exame de sangue e da carteirinha de vacinação. E deixo aqui um alerta que eu peço. Traz, por favor, sua carteirinha de vacinação no retorno. Doutor, eu nem sei onde está. Eu nem tenho. Gente, a carteirinha de vacinação de vocês é um documento. Um documento muito importante. Guardem. Ali está muitas informações sobre as defesas de vocês. E quando serão necessárias reforçá-las. Tá bem? Além disso, a gente também pode pedir a densitometria para pacientes com suspeita de osteoporose. Nem sempre são só as acima de 50 anos. Mas a menopausa é um período da vida da mulher que, com a falta do estrógeno, todas as áreas onde ele agia para nos defender ficam sem essa defesa. Principalmente se a mulher não pode fazer a reposição hormonal. Então, a densitometria também existe um protocolo que a gente avalia. Geralmente, depois da menopausa, a gente passa a fazer a cada 2 anos. O ginecologista também trata a osteoporose. Não é um pacote completo, Joyce? Bem completo, né? E sabe, a doutora falando dessa questão da vacina, né? Eu, há uns 2 anos atrás, eu precisei me haver com isso. Né? Porque 3 anos atrás, porque eu queria engravidar e eu não sabia nada de questão de vacina, né? E a sua carteirinha estava fácil de achar? Não estava, tá, né? Assim, eu não sabia, minha mãe daí também, querendo ou não, não me lembrava onde estava. E tive que ir atrás de fazer exame e ver como que dava para resgatar tudo isso. Aí eu até quero aproveitar e pedir, né, para... Porque sempre tem ouvintes que querem se tornar mães, né? Igual eu me tornei recentemente. Então, doutora, o que uma mulher precisa fazer quando ela tem a decisão de engravidar? Ela deve procurar o ginecologista antes de parar o uso do método contraceptivo? Ela pode simplesmente parar o método e ir tentando engravidar e depois procura o médico? Ou não faz nada e daí deixa acontecer? Como que é? Olha, Joyce, pergunta super importante. Geralmente, elas param o método para depois procurar o médico. Por 2 motivos. Ou porque engravidaram, ou porque não engravidaram. Está demorando. O que aconteceu? Eu falei, mas quanto tempo você parou? 6 meses, 1 ano, 8 meses. Então, o ideal, gente, prestem bastante atenção nessa informação, é que você vá antes de parar o seu método. Quanto tempo antes, doutora Laura? Em torno de 2 meses antes de parar o seu método, procure o seu ginecologista. Existem algumas vacinas, como, por exemplo, a vacina da rubéola, que não pode ser tomada grávida nem tentando engravidar. Então, a mulher ainda com o anticoncepcional, eu consigo ver se ela precisa dessa vacina, ela já sai vacinada, depois para a pílula, vai ter uma proteção para esse bebê. Já pensou se ela engravida logo no primeiro mês? Verdade. Né? Então, procurar o ginecologista antes de parar. Nesse momento, eu faço uma comparação seguinte. Quando a gente vai viajar de carro, Foz do Iguaçu para São Paulo, a gente um dia antes leva o carro lá no mecânico, dá uma olhada no amortecedor, dá uma olhada no motor, sei lá, gente. Calibre o pneu. De carro eu não entendo. Calibre o pneu, essas coisas, né? E eu pego a estrada. Não significa que não possa acontecer nada na estrada, mas se o meu carro tá bom, eu corro menos riscos. Então, para engravidar, a mesma coisa. Eu passo no ginecologista, ele vai repor as minhas vacinas, ver o que eu preciso, repor as minhas vitaminas, vai me explicar sobre o ácido fólico. Muito importante. Sobre a vitamina D. E ele vai me explicar mais ou menos o que esperar dos momentos de tentativa. Então, a gente trabalha demais a ansiedade da mulher. Ela acha que quando ela para a pílula, ela tem um botão, ela liga, fértil, não fértil. Não é agora assim. Agora posso. Agora eu engravido. Ué, mas estava tudo tão certo, não engravidei, menstruei, o que aconteceu? Então, a gente também trabalha o psicológico. Então, o certo é procurar o ginecologista tomando ainda o seu método contraceptivo. Ah, eu fiz certinho, então. Muito bem. Porque, gente, quando eu fui me programar para engravidar, né? Que meu marido e eu vimos que era o tempo da nossa vida que nós queríamos ter esse presente para nós. Aí, então, eu fui no médico e fiz tudo o que precisava, comecei a tomar o ácido fólico. Daí, sabe, doutor, o que aconteceu? Assim, eu tentei 1 ano engravidar e não consegui. Aí, aquilo, de certa maneira, né? Já não sou tão jovem, eu já tinha 30 anos, então, assim... Eu fui procurar porque eu suspeitei de que poderia ter alguma coisa. Mas assim, se era 1 ano ou se era menos de 1 ano, eu não sei, né? Mas daí eu fui, realmente tive que ter todo um acompanhamento, tive que fazer vários exames. Então, para ajudar as nossas ouvintes a entenderem também melhor o funcionamento do seu corpo, assim como aconteceu comigo, pode acontecer com outros ouvintes. Então, depois de quanto tempo a gente tentando e não conseguindo engravidar, que é interessante que a gente procure um acompanhamento e assim, quais são os procedimentos básicos que vêm num primeiro momento? Ai, muito bom também essa pergunta, Joyce. É assim, quando vai depender da idade. A gente sabe que quanto mais acima dos 35 anos, menor a quantidade de óvulos de uma mulher, menor a taxa de ovulação dessa mulher e pior a qualidade dos seus óvulos. Ai, okay? Ai, ai. É, isso a gente sabe pelos livros. Mas o que está escrito nos livros não é uma coisa que acontece para todas as mulheres. Senão, eu já estaria vovó, né? E eu tive o meu filhinho com 37. Ai, que e gostoso. Foi uma gestação tranquila. Graças a Deus, tudo muito bem. Então, a gente deve estar a favor das estatísticas, mas não significa que se eu não estiver, vai acontecer tudo o que fala no livro. Sim. Basicamente assim, um casal com menos de 30 anos, então, jovens e saudáveis, ok? Sem doenças de base, já passou lá pelo pré-gestacional, já viu tireoide, já viu cisto, já viu tudo. É, a gente diz que em torno de um ano, a chance desse casal engravidar é de 80%. Oh. Então, a gente dá umas dicas sobre o período fértil e diz, ó, em um ano, 80% de engravidar. Em dois anos, 90% de engravidar. Esses 10 que sobram, em torno de 8 a 9% a gente consegue resolver com tratamentos clínicos, ou um indutor de ovulação, ou até um tratamento para o homem. De todas as causas de não engravidar, 30% as causas são masculinas. Isso é importante, muito, né? E eles sempre querem dar uma escapadinha, né? Então, desses 10% que sobraram, em torno de 8 a 9% a gente resolve com tratamento clínico. Menos de 1%, gente, é que vai para fertilização, é que precisa de uma ajuda, né, das técnicas hoje de laboratório para engravidar. Então, é muito pequena, muito pequena. Verdade. A ansiedade atrapalha muito. Então, respondendo sua pergunta, é, um ano de tentativa pode procurar. Se tem mais de 30 anos, se já tem alguma doença de base, tendência ao ovário policístico, problemas tireoidianos, entre 6 meses e um ano pode procurar também para investigação. E a investigação da infertilidade do casal, o ginecologista vai fazendo muito bem. E eu dou o exemplo que é como subir uma escada. Então, primeiro degrau, a gente vai fazer determinados tipos de exame que a gente já resolve 80% das coisas. Então, faz um espermograma e faz uma estrusopingografia, que é um exame que contrasta a trompa, eu já vejo a passagem, já induz ovulação, pronto. Então, gente, nada de ansiedade. É, indo antes nessa consulta pré-gestacional, você já vai ter bastante tranquilidade para esperar esse momento, na hora que Deus quiser. Deus sabe melhor para a gente. Verdade. Ele sabe mesmo. Vamos ouvir mais uma música, então? S&M Rihanna. Mulheres Transamérica. Na, na, na, come on. Na, na, na. gente, nosso programa de hoje está chegando ao fim. Mas antes de me despedir da convidada e de vocês ouvintes, eu gostaria de convidá-las a escutar todo sábado e participar dos nossos encontros. Semana que vem teremos a Cláudia Bittner Copano. Ela é nossa convidada, ela vai estar contando a história do Bubble Mix Tea, que é uma delícia, e sortearemos 3 unidades no programa. Então, tá a fim de concorrer a uma dessas unidades? Nos escute na semana que vem e participe. Doutora Laura Lúcia, eu, toda a equipe Transamérica e as ouvintes, queremos agradecer a tua presença. Então, para fechar o nosso bate-papo de hoje, gostaria que a doutora falasse um pouquinho da campanha de saúde hashtag Saia com Saia. E lá por setembro, quando inaugurar a nova temporada, por favor, não deixe de nos prestigiar com a tua presença. Então, enfim, para nos despedirmos, conta um pouquinho para nós isso e nos deixa a sua mensagem final. Ai, Joyce, você tocou num assunto que me motiva, que me move, que tem ocupado toda a minha... todo o meu... assim, a minha motivação nesses últimos 2 anos. Foi em agosto de 2014 que eu tive a ideia de tirar essas informações de dentro do consultório para fora. Não tinha como só uma mulher por vez saber disso. Todas tinham que saber. Então, a campanha decidiu trabalhar por temporadas. De setembro, e eu fecho o mês da mulher, 31 de março. Então, de setembro a 31 de março, eu faço palestras em igrejas, em associações, em empresas, em escolas, levando a informações sobre saúde íntima. Quando a gente fala a palavra vagina, a palavra vulva, todas já se encolhem na cadeira. E eu quero que isso não aconteça mais. Eu quero que a mulher volte os seus olhos, a sua região íntima que está esquecida. Então, agora, no momento que eu não estou fazendo palestras, que estamos nos meses frios do ano, eu estou me preparando para ser a melhor palestrante que a campanha pode ter. Já que eu resolvi abraçar isso, né? Sim. Então, estou fazendo cursos profissionalizantes de palestrante, curso de voz. Olha só, a minha voz tem uma certa limitação, quero melhorar isso. Estou fazendo coaching também. E agora, pego firme em todo o material, porque cada temporada vem uma temporada diferente, informações diferentes, interações diferentes com as mulheres, né? Então, eu estou preparando isso com muito carinho e a estreia está prevista para o dia da primavera, 23 Uau. De setembro, a gente começar a nova temporada e com certeza virei aqui sim muito falar bom. Sobre a campanha com todas as suas ouvintes, ok? Fiquem atentas então, ouvintes. E eu quero deixar uma mensagem final, como você me pediu. Como hoje a gente falou dos 10 motivos para consultar no ginecologista, eles ficaram meio incluídos na minha fala. Eu vou falar rapidinho sobre cada um, que são a prevenção do câncer de colo uterino, a prevenção do câncer de mama, a prevenção do câncer de intestino, realização de densitometria óssea e a prevenção da osteoporose, realizar consulta ginecológica completa, atualizar a vacinação da mulher, realizar os exames laboratoriais de rotina completa, investigação e tratamento da infertilidade, realização de avaliação pré-gestacional e a realização do pré-natal. O ginecologista acompanha todas as fases da vida da mulher. Muito bom. Última frase é a seguinte: como nós falamos de prevenção, eu vou terminar com uma frase do Dr. Lair Ribeiro, o qual eu sou super fã, um grande escritor, médico e escritor de best-sellers, inclusive. Ele diz assim: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. A escolha é sua. A escolha é sua, ouvinte. Então, quero agradecer a todas as ouvintes que dedicam seu tempo a nos prestigiar com a sua audiência. Sou a psicóloga Joyce Possamay Busanello. Hoje fico por aqui e nos falamos no próximo encontro. Mas se você perdeu algum Mulheres Transamérica, não se preocupe. Sábado que vem tem mais. Nossos programas estão disponíveis em nosso site www.transamericafoz.com.br. Siga agora na sua Transamérica Foz 104.5 com Guilherme Wojtkowski no programa Front. Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.